Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Shhh, você fala demais e fica só de leve trás. E o pior, sua vida jaz, igual a caranguejo andando pra trás. Aplica a palavra, explica. Fale o que edifica, fale o que frutifica. A morte e a vida está no poder da língua, fica a dica. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Eu vou ser um manancial de vida. Eu vou deixar fluir rio de águas vivas. Da mesma fonte não pode não sair bênção e maldição. Abençoai, bendizei ao Deus Pai. Yeah. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar, fale de Cristo. Hey, língua sem osso. Hey, causando alvoroço. Hey, língua de metro. Hey, fica esperto. Porque palavras têm poder. Se liga. Fuja do olho de coruja. Lava roupa suja, inveja de lambuja. Tem, não dorme, o guarda de Israel te olha do céu, seja fiel. Vem! Boca fechada, não entra mosquito. Mas se for falar,